Eu sinto o gosto da vitória a cada passo. Menino predestinado alcançando a sua glória. Eles vão te aplaudir lá fora, neguinho, tenha cuidado. Com as suas dores do passado, cante sobre sua história. Neguinho, não paro, gelar tudo, se arrisca, compartilha com as amigas. Putaria no meu quarto me faz de protagonista, tudo bem roteirizado. Velho teatro, a gente finge que acredita em alguma parte do seu dia. Tu vai ouvir minha voz cantando em alguma casa do seu bairro. Eu lembro que a minha mãe dizia, deixe de ser abusado. Filho, você tem gingado para tudo aonde pisa. Preciso dizer, são só momentos, passando o tempo. A verdade que no fundo tudo isso é sobre ego. Palavras ao vento, tô meio lento. Às vezes escapa o pensamento, por favor não leve a sério. São só momentos, passando o tempo. A verdade que no fundo tudo isso é sobre ego. Palavras ao vento, tô meio lento. Às vezes escapa o pensamento, ó. Hoje acordei com nostalgia, pensando sobre o passado. O dia começou nublado e do nadar nuvens sumiram. É engraçado, parece que Deus me avisa que as piores, mas ela na minha vida sucumbiram. Eu tô de giro pilotando um carro zero. Eu sei que tudo é sobre ego. Quanto tempo eu sonhei, se eu sei que vai virar motivo pra ele falar que eu tô cego. Usar meu sucesso pra falar que eu tô vendido. Tô com uma preta gostosa fazendo besteiras. Ai, cara. Falando besteiras. Na parte que de fato a cidade é maravilhosa, onde eles me fecharam a porta e nem espere que eu esteja. Okay. Eu sou malandro e o bom malandro sabe bem o que almeja. E sem remorso, porque eu sei que tudo posso. Eu sei que vão me olhar nos olhos querendo a minha cabeça. Preciso dizer, são só momentos, passando o tempo. A verdade que no fundo tudo isso é sobre ego. Palavras ao vento, tô meio lento. Às vezes escapa o pensamento, por favor não leve a sério. São só momentos, passando o tempo. A verdade que no fundo tudo isso é sobre ego. Palavras ao vento, tô meio lento. Às vezes escapa o pensamento, ó.